andrecinismoral.com.br. Eita, vaqueira, uma massa do meu Brasil. Aqui é Ivanildo Vieira, outra cara, metade das vaquejadas do nosso Brasil. Simbora, simbora. MN Music, Marco Nunes, o estouro. Porque você foi me iludir, falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho, comprei duas cervejas pra gente tomar. Tô te esperando aqui no bar, marcou as 7 horas, já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Caivano do Vieira, meu irmão, outra cara, metade da vaquejada do nosso Brasil. Porque você foi me iludir, falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho, comprei duas cervejas pra gente tomar. Tô te esperando aqui no bar, marcou as 7 horas, já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Eita, Júnior, essa Letícia é um pipoco, meu irmão. Vou mandar ela pra Feju Soca, pra você cuidar dela, Júnior. O maior mixador do Brasil. Um abraço pro meu amigo DJ Potoca. É nóis, meu amigão, tamo junto e misturado. Sorriso Shows e Produções. É nóis, meu irmão, empresário pesado lá do meu Maranhão. Aquele abraço. Comunal de Ibicoara.